513, 1510 kHz, Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista. Estúdios da Rua Marechal Deodoro, 65, Centro em Cachoeira Paulista. Transmissores na Fazenda Palmeira da Bela Vista. Rádio Bandeirantes com 1000 watts na antena, para levar até você a música, a mensagem e a informação. Neste Natal, abra as portas do seu coração a Jesus Redentor e deixe que Ele reine sobre sua vida. É o cantinho da alegria e da felicidade. Vamos no hoje domingo, programação especial, programação super especial, Santa Mesa. Com você, compadre. Eu levou a missa aqui. A missa hoje será transmitida um pouco mais cedo. A missa hoje será transmitida a partir das 7 horas. Mas depois, das 8 horas em diante, continuaremos. É, agora vamos ser com a festa sertaneja. Tá legal, meu padre? Bom dia, meu compadre. Bom dia, minha comadre. Bom dia a você que está aí errando o par da botina aí, levantando agora aí. Bom dia pra você, agora são 6 horas e 50 minutos aqui em Cachoeira Paulista. E agora uma música muito solicitada, muito pedida durante a semana. Você que pediu, você ouviu e também você vai ouvir hoje. Quem chega pra cantar agora é Eurídio e Irineu. Nosso Rastavado. São de 50 aqui em Cachoeira Paulista. Que estou chegando agora.